Questão de sensibilidade chegando até você pela Melodia FM, a educativa de Varginha. Há de ser perene, há de ser efêmero. Você pode acessar a nossa rádio online no endereço www.radios.com.br/Melodia FM. 24 horas no ar. Construirei nosso ninho. E também pode ouvir a todos os nossos programas passados no endereço www.acasadapedra.com.br. Nas pedras de uma caverna vou deixar a nossa história. E também pode ouvir o programa do dia que porventura não venha a ser irradiado. Muitas vezes a Rádio Melodia, devido à sua programação oficial, por ser uma rádio da municipalidade da cidade de Varginha, então a sua programação oficial faz com que o nosso programa não seja irradiado em alguns dias da semana ou em alguns dias do mês. Nesse caso, você poderá ouvir o programa do dia indo até esse mesmo endereço que já foi dado, www.acasadapedra.com.br, para que você não perca a sequência de alguns projetos e algumas propostas, como a que está em andamento, que é a história da música clássica. Indícios de que uma estranha energia paira por nossos vestígios. E a nossa proposta, através da música, através de várias outras opções, é fazer com que a nossa vida tenha maior sentido, melhor sabor, seja mais significativa, através do estímulo e desenvolvimento da nossa sensibilidade. E tudo isso você pode aprofundar nesse site de A Casa da Pedra, que é um trabalho nosso, www.acasadapedra.com.br. E seja bem-vindo. Ouvimos de Mozart o primeiro movimento da Sinfonia Concertante K364. E nós damos prosseguimento, então, à história da música clássica. Nós iniciamos desde os seus primórdios, aquilo que entendemos como música clássica ou a música erudita, a música desenvolvida na Europa, desde o seu período inicial, que foi apresentado como o ano 600, e estamos então desenvolvendo a partir daí os demais períodos. Seria música antiga, depois música renascentista, a música barroca, que nós encerramos, e hoje adentramos um novo período, que é o período clássico. É o período clássico dentro da música clássica. É importante se estabelecer essa diferença. Música clássica ou música erudita é essa música desenvolvida, estruturada nesse período, nessa faixa de anos que eu citei, e dividida em momentos que nós estamos percorrendo. É uma música europeia, mas que influencia a música, principalmente nossa, que somos herdeiros de Portugal e, portanto, absorvemos essa música que tanto nos marcou. Mas o período clássico é um período específico. Aliás, é um período muito curto da história da música, mas extremamente importante esse período, porque muita coisa nele aconteceu em termos musicais e se definiram muitas das formas que hoje nós seguimos em termos de estrutura, de normas da música, e especificamente da música que se entende como música erudita ou a música clássica como um todo. O período clássico vai de aproximadamente 1750 a 1820 ou 1830. As duas possibilidades existem, dependendo da sua fonte de consulta. E, como eu disse, esse período estabeleceu muitas das normas de composição, apresentação e estilo da música clássica. É muito importante que se tenha em mente um aspecto que eu considero fundamental. A música, ela não se isolou das demais artes, e todas as artes não se isolaram da história, do desenvolvimento, da evolução do homem e da sociedade, das várias questões do ambiente filosófico, do ambiente político, dos fatos que ocorriam e que, de certa forma, mostravam a evolução do homem no tempo e na história. É muito importante, então, perceber que, na verdade, a música está inserida e é reflexo de um espírito maior que impregna esse momento histórico. Um momento histórico importantíssimo. Imagine, 1750-1820, só um fato que ocorre, 1789, a Revolução Francesa. Vocês têm a Revolução Americana também nesse período, a independência dos Estados Unidos. Ou seja, são fatos extremamente marcantes e que trazem um novo conceito, que de certa forma é um crescer, mas a maturidade daquilo que nós entendemos como a afirmação do homem, a mudança, sim, de um período em que havia uma nobreza, que havia um poder da igreja, que isso acontece desde a Idade Média, e tudo isso sendo substituído pelo homem acreditando em si mesmo e, principalmente, por um homem independente, livre. E a república vindo com a sua força e não mais a monarquia, e trazendo os direitos universais, as primeiras questões nesse sentido. Todo esse aspecto histórico também está marcado pelo desenvolvimento do comércio, a burguesia nascente assumindo poder através da riqueza, os descobrimentos já haviam acontecido, mas o aspecto do capitalismo se intensifica de uma forma muito grande, o que justifica todos esses movimentos e que se reflete na arte de então. E um aspecto muito importante que nós precisamos levar em consideração é o fato de que o homem, acreditando em si mesmo, ele aposta na sua capacidade, que ele considera mais importante nesse momento, que é a razão. O homem se define como homem racional. E aí nós temos o iluminismo, que é um movimento, em termos filosóficos, fundamental, que influencia o que vem acontecer nas artes em geral e especificamente na música. Ou seja, a razão, a lógica. Então é preciso que se faça o quê na música? Que se tenha normas muito claras, que essa música seja muito bem definida, que tenha toda uma estruturação muito lógica e que atenda muito mais os anseios da expressão do povo, a expressão da burguesia nascente, a expressão das necessidades, a música em função das necessidades, da vivência. Então era a dança nos salões, que a música em função até dos atos oficiais, e tudo isso era uma evolução muito grande. E existem as figuras e os compositores centrais que absorveram o seu espírito da época e transpuseram tudo isso para a música que eles compunham. E essa evolução, esse período é tão curto, não é? É um período de praticamente 70 anos, mas realmente estrutura, dá uma estrutura muito diversa do que se tinha até então, do barroco tão ornamentado, tão cheio de sonoridades diversas, e também se amplia os instrumentos musicais que se usavam, e a introdução do piano, do concerto sinfônico, da sonata, através da qual tantas revoluções vão acontecer dentro da música que se fazia nesse período. Thank you. Ouvimos de Wolfgang Amadeus Mozart a música de funeral maçônico K477. O classicismo na música, portanto, ele é caracterizado pela claridade, pela simetria, pelo equilíbrio. E o seu período, portanto, coincidindo com os ideais do iluminismo, como nós já afirmamos. Entendendo essa questão da música inserida num contexto histórico representativo da evolução do homem como um todo, nós também poderíamos dizer que o iluminismo se desenvolveu dentro de um espírito específico, e uma das marcas, ela se fazendo em várias escolas, foram vários os nomes importantes que contribuíram para o surgimento e a afirmação desse momento musical, que é o período clássico dentro da música erudita, dentro da música clássica. Mas três nomes realmente despontaram, que foram e que deram um corpo muito forte na estruturação da música de então: Haydn, Joseph Haydn, Mozart, famoso Mozart com as suas inúmeras composições, e Beethoven. Beethoven é um compositor transicional, porque nas suas últimas obras o período romântico já pode estar sendo fortalecido e acontecendo e anunciado. E a mesma coisa acontece com Franz Schubert. E uma das características de todos esses nomes é que eles representavam aquilo que se chamava da Escola de Viena. Viena passa a ser o centro difusor da música que se fez então e das normas, ou seja, todos aqueles que aspiravam estudar e beber das novas ideias da música e das suas manifestações mais representativas iam até o local para se impregnar desse espírito e dessa nova música que realmente tomava toda a Europa. Ouvimos de Mozart a abertura da sua famosa ópera A Flauta Mágica. E é bom que se fale que ela é muito popular na Europa, sem dúvida, e inclusive muito adequada para as crianças que encontram na sua história toda a fantasia, toda a aventura e com mensagens de interesse ao universo infantil. E em seguida, o que teremos agora também é da mesma ópera e é a sua ária, uma das mais famosas e de uma grande dificuldade para a soprano, que é a ária da Rainha da Noite. Eu considero importante que se tenha essa visão, sem dúvida, um pouco mais de informação a respeito do que a música representa, do porquê dessa sonoridade às vezes tão forte, tão veemente em algumas obras, obras do período e outras que virão, entendendo o seu espírito, o espírito da época. Se entende o que essa música está querendo dizer num sentido mais amplo, aquilo que está impregnando não só o compositor, como também aqueles que faziam essa música acontecer e chegar, que eram os artistas, os músicos, os instrumentistas na sua interpretação. E tudo isso é uma questão muito séria, porque traz essa sensibilidade maior que faz com que a música seja muito mais apreciada, assim como você poder também fazer a transposição dos valores de hoje e a música que ouvimos inserida em vários diferentes contextos e observar que o mesmo ocorre. A música que nós consumimos que é uma música específica do nosso momento e que tem uma lógica completamente diferente, ela se insere nos valores e no que a sociedade é nos dias atuais e expressa muito da verdade que nós também somos. É o retrato de nós próprios em muitos aspectos. E toda essa consciência, como eu digo, é questão de sensibilidade também. Ouvimos de Mozart uma das seis danças alemãs, K-509. Acabamos de ouvir três momentos da fabulosa obra de Mozart, o seu polêmico Requiem. E, na verdade, todas as apresentações de hoje de Mozart são retiradas de um dos CDs da trilha sonora do filme Amadeus. E eu novamente recomendo a vocês que procurem esse filme na locadora, que é realmente muito, muito bem feito e vai dizer muito da genialidade desse grande compositor que representa o espírito maior, talvez, isso é difícil de se dizer, mas do período clássico da música erudita. Para o período clássico, nós vamos ter 10 programas também, devido à riqueza que ele encerra em termos de composição e importância histórica dentro da história da música. Então nós vamos ter nesses 10 programas este primeiro, e neste primeiro nós vamos incluir obras ou vamos dizer, movimentos de algumas das obras pontuais de Mozart, Wolfgang Amadeus Mozart. Inclusive, quem quiser assistir alguma coisa específica sobre a vida de Mozart, eu acredito que vocês encontrem o famoso filme que retrata a sua vida, belíssimo, por sinal, nas locadoras. Eu recomendo, é muito interessante. E nós vamos apresentar hoje esses trechos porque Mozart realmente tem uma... Aí a questão, acho que é até meio subjetiva, pessoal, né? A sua musicalidade é extremamente envolvente, a sua genialidade, sem dúvida, é indiscutível. Embora eu tivesse outros nomes, como Beethoven. Nós vamos ter 3 programas com Haydn, que de certa forma é um pouco anterior, e que é muito importante na estruturação dessa nova música, e posteriormente, então, 3 programas com Mozart e 3 programas com Beethoven, que já é um compositor de transição que anuncia o romantismo. Então, teremos esses 3, e hoje, especificamente, então, Mozart vai ser um pouco privilegiado. Embora hoje eu tenha muita fala, eu acredito que seja importante o programa de hoje, pelo fato de que passe esses conceitos, e vocês, nos 9 programas seguintes, que virão agora, vão poder aproveitar muito mais do espírito e entender muito mais o que musicalmente está acontecendo, está sendo apresentado aqui, naquilo que se entende como a grande obra humana musical, como a música clássica, que sem dúvida influenciou e muito a música popular, e vice-versa. Veja que nesse momento as raízes populares passam a impregnar na afirmação das nacionalidades, que historicamente se faziam fortalecidas, passou a influenciar a música erudita que se fazia então, não é? Thank you. Tivemos mais um movimento do famoso Requiem de Mozart. E, na verdade, é uma amostra, porque nós vamos ter, no final da apresentação dos dias de Mozart, nós vamos tê-lo na íntegra, devido à sua importância e à sua beleza, sem dúvida. Mas eu queria ainda dizer que isso também mostra que a música religiosa não foi abandonada. Embora a música se expandiu em tantos outros níveis, a produção, principalmente de Mozart, de missas e de várias outras manifestações de música sacra, foi riquíssima. Portanto, aqui fica a amostra. Um abraço para vocês, nosso programa chega ao final e amanhã continuamos com a nossa viagem, agora com um novo período clássico, dentro da música erudita. Um abraço, Renato Tavolieri Filho se despedindo.